na minha, eu também te quero. Larga de besteiro, nosso caso é sério. Entrega logo o seu coração. Já não aguento de tanta ilusão. E eu vou pra aí porque a noite tá fria. Cê tá sozinho, precisa de mim pra te abraçar e te beijar. Não faz biquinho porque eu sei que tá afim. Já tô chapada, qual é a tua? Quem me falou foi o teu olhar. Quando o Randeixas apagou a luz, eu quero ver vocês. Eu te agarrei, eu te beijei, novinha, pode ir pra. Te conquistei, novinha, ô novinha, ô novinha. Eu te agarrei, novinha, pode ir pra. Eu te beijei, novinha, pode ir pra. Te conquistei, novinha, ô novinha, ô novinha. Seu coração, já não aguento de tanta ilusão. E você tá na minha, eu também te quero. Larga de besteiro, nosso caso é sério. Entrega logo o seu coração, já não aguento de tanta ilusão. E eu vou pra aí porque a noite tá fria. Cê tá sozinho, precisa de mim pra te abraçar e te beijar. E a mulherada? Já tô chapada, qual é a tua? Quem me falou foi o teu olhar. Quando o Randeixas apagou a luz. Apaga a luz! Solta a voz, galera de lá, já quero ouvir! Vem! Eu te agarrei, novinha, pode pá. Eu te beijei, novinha, pode pá. Te conquistei, novinha, ô novinha, ô novinha. Eu te agarrei, novinha, pode ir pra. Eu te beijei, novinha, pode ir pra. Te conquistei, novinha, ô novinha, ô novinha. Eu te agarrei, novinha, pode ir pra. Eu te beijei, novinha, pode ir pra. Te conquistei, novinha, ô novinha, ô novinha. Eu te agarrei. Eu te beijei, novinha, pode pá. Te conquistei, novinha, ô novinha.